cara. Gente, não... deixa eu me achar. Eu recebi. Primeiro eu tinha recebido só um e-mail da minha coluna né, do sábado. Eu recebi 5 e-mails, assim, me elogiando tanto que eu vou passar a semana inteira rindo e escrevendo, porque as pessoas falaram muito bem. Ô Leite, sabe o que é bom pra melhorar a coluna? O quê? Aula de natação. Nossa, velho do céu. Panicast! Amiguinhos e amiguinhas, vai ser uma drama gravar esse programa. Dari, então tá, agora você dá as regras aí, eu só aperto o play. O Rack, no posso caso. Fazer o Didi? E o Zacarias? Não é o Didi, é o Zacarias, Leandro. Didi é o Cebola, é o Zacarias. Que faz. Sum. É isso aí. Mas o Gomo Sum morre. Nossa, velho. Já vai começar. Decisão de uns ou alegria de outros, eu, Lady Dive, voltei. Hoje, podcast de número 68, graças a Deus, que eu não vou ter que fazer 69. Cheia de presenças ilustres nessa mesinha, nós do blog Universo Pânico vamos falar sobre o programa do Pânico na TV e o programa da rádio. Sem mais delongas, hoje eu vou começar fazendo as apresentações, chamando o Jonatas Andreoni, já que da última vez eu esqueci do patrão. Uhum. Boa noite, Jonatas. Putz. Ah, achei que ia esquecer de novo pra, tipo, virar um, como se fosse um caguete. Não, eu vou até contar pras pessoas que eu não participei dos últimos, porque foi, tipo, que um gancho. O Jonatas disse, não me apresentou, vai ficar sem participar. Brincadeira. Caguete não é aquele cara que desa as pessoas? Cacuete é tipo um... como se fosse uma mania. Ah, não? Tá, beleza. Desculpa. Aqui em Minas Gerais, cacuete é uma mania. É exatamente isso. Tem o cagoete, que é o cara que cagoeta, que é o dedo duro X9. Aí tem o cacoete. Beleza, muito obrigado. Jonatas, senhor, Wikipédia. Boa noite, Andina, que você se meteu na conversa. Oi, não. Gente, boa noite, tudo de bom pra vocês. Uma boa noite, tudo de bom pra vocês. E boa noite, tudo de bom pra vocês. Putz. É a simpatia tremenda, né? Falando em simpatia, Samir Palma. Ô, Darizinha, tudo bem? Muito boa noite, é um prazer participar de um cast conduzido por você. Estamos aí, né? Sabe que a vida nos proporciona isso. É um ciclo, né, Andy? É um ciclo, porque a vida... deixa pra lá. Deixa pra lá. Vamos lá. Deixa pra lá. E o prazer é meu ter Samir aqui. Prazer também em ter quem? Kainan. Boa noite, Kainan. Opa, Legendário. E aí, é sempre bom ter uma presença feminina no comando do programa, pra dar uma variada, né? Uma descontraída. E eu posso mandar um abraço pro meu fã-clube, que me mandou mensagens do Orkut. Claro. Lógico. Um abraço às minhas fãs. E lembrem-se, minhas fãs, ó... pague uma casquinha e vocês me conquistam, tá certo? Um abraço a todos, vamos começar o programa. Nossa, que é? Muitas fãs, Kainan com muitas fãs. Hoje não sou a única presença feminina, graças a Deus. Temos a presença de Tamires também. Boa noite, Tami. Boa noite, Dari. Boa noite pra todos vocês. Olha que bonitinho. Epa, tá. Bonitinha, direta e reta. E para finalizar as apresentações, o amigão Leandro Rezende. Boa noite, galera. Putz, uma animação. Ah. Vamos começar mais um podcast. Aquí, quá. Pensei que não ia ter. Pensei que o Aquí, quá não ia ter, pô. Cara, ele ficou triste porque eu chamei de amigão, né? Num outro próximo podcast eu vou explicar o porquê. Leandro Rezende é um amigão. Amigo é coisa de amigo. É, vamos então começar falando sobre o programa da rádio, que o povo tá meio enlouquecido. Da rádio não, da TV, né? Da Fica TV. Mais segui divertido. Segui manda. Os dois. Hoje não vai ter baderna, né? Mistura. É, não vai ter baderna, Tamires. Ainda bem que tu lembrou. Hoje a Dari tá aí, ó. Meninas, hoje a baderna. Hoje a baderna vai ser particular, tá, querida? Sapataria. Depois. Eu quero te ganhar pra mim. Minha mãe sempre me disse que um dia as mulheres dominariam o mundo. Só não pensei que fosse tão cedo. É, já estão dominando o cast, né? Ah, programa da TV, né, Leide? É, programa da TV. O programa da TV iniciou com Meu Mico Me Comeu. Bem que eu imaginava que um dia o Pica-Pau ia virar praga na Record. Bem que eu imaginava. Por que praga? É porque ele entrou assim do nada durante o programa do Balança Geral. Balança, Brasil! Balança, Brasil! Diferente é Balança, São Paulo! O cara do Balança, olha que coisa sensacional, esse cara que faz o Balanço aí, ele começou onde eu trabalho no momento, na TV que eu trabalho nesse exato momento, foi lá que ele fez o primeiro piloto, ele fez o piloto lá, mandou, e agora o cara tá na Record, rapaz, olha que coisa sensacional. Eu espero de coração que aquele não seja o seu futuro, de coração. É, olha. É só falar que o cara tá na Record agora, ai, ai, ai. É, mas fazendo aquele papelão, balança. Imagina o Samir fazendo um balanço geral em Rio Claro. Olha, gente. Oh, balança, gente. Brasil. Eita. Olha, com um acidente no coreto. Quebraram o coreto. Cara, zoando. E o segundo mico? Era um dos nomes, o segundo mico? Só pra título de informação. Acho que não era o... Foi do repórter que levou uma rajada de luz na cara. Ele pensou que ia virar japonês. Tchau. Ah, sim, sim. Que insolação, ele mandou um... Isso foi ao ar, cara, aquele negócio do japonês. Com certeza. Putz grila, velho, que mico, cara. Mandar uma dessa no ar, velho. Eu vou virar japonês, hein. Pô, é complicado. Mas o terceiro mico é o mais divertido. Mesmo que seja repetitivo, que toda vez eles contem toda a saga dos nomes de duplo sentido... Eu ainda acho muito divertido que a galera fique mandando esses nomes pros veículos midiáticos. Qual que foi o nome dessa vez, Dario? Foi o Tomás Turbano de Oliveira que manda, queria saber sobre os cavalos de Troia de computador. Os Troian Horse. O bom foi que o cara entrevistado nesse jornal, bicho, ele entendeu, rapaz, ele começou a rir, ele não sabia se respondia ou se ria, cara. É verdade. Ele assistiu o Pânico. Ele assistiu o Pânico, é verdade. Isso é fato. Vamos. Fato seguindo. Mesmo. Eu não precisa me mandar seguir, Kainan. Ai. Ai. Não, tá legal, foi mal. Não, porque senão tá. Tô vendo mega. Ele tá dinamismo. Mas tudo bem. Segue o programa. Então. Vamos lá. Então pode seguir. É, seguindo o programa, Sabrina Sato no Congresso. Uma coisa muito peculiar, já que ela não fazia a mínima ideia do que ela estava fazendo lá, né, Jonathan? Tu que adora, Sabrina. É, pois é. Na verdade, eu gosto dela. Pelada nas revistas, Playboy, que já saiu, eu acho interessante. Bacana. É, né? Só essa parte. Realmente concordo com o Jonathan, que essa matéria foi bem sem graça. Mas é que o que o Sami falou, a Sabrina, ela abre portas, então por isso que ela é escalada para fazer as matérias, porque ela consegue entrar nos lugares, entendeu? Será por quê, hein? Eu não sei se ela abre só as portas. Eu digo mais, ela abre portas e abre pernas também. Ô, louco! Isso! Isso! O Andy tá meio crazy hoje. O nível tá bom. Tudo bem. Vamos lá. Evandro, no próximo quadro, ele foi pro show do Queen. Eu gostaria de ter ido no show do Queen. Eu gosto muito de música e eu acho o seguinte, eu tenho a seguinte opinião. O vocalista, ele é a alma da banda. Eu acho que quando um vocalista, por exemplo, igual o Guns N' Roses, que tem o Axl Rose, que por sinal até lançou o disco esse mês, que é um disco que ficou 10 anos para ser feito e foi lançado, ninguém acreditava que ele ia ser feito. Mas eu acho assim, quando o vocalista sobrevive, que é o caso do... Igual o Charlie Brown Jr. é o Chorão, o Engenheiros da Havaí é o Humberto Gessinger, aí eu acho que a banda é o vocalista. Igual eu acho que o Queen com outro cara cantando, eu acho que, sei lá, eu acho que perde um pouco. O Carioca quase não falou nessa matéria também, não. Só sacanear ele no final, como sempre, né? Ah, mas o Carioca como Fred Mercury é impagável, cara. Verdade. Sensacional. O cara incorpora o Fred, cara. Mas o melhor, cara, foi no final da matéria que a edição sacaneou com o Carioca. Era pra coitado. Botar a música e deixaram a música. Aí ele foi fazer aquela gesta. Sofre. Não saía, cara. Foda demais. Eu diria o Carioca, você falou que ele incorpora bem. Ele incorpora qualquer personagem, né, cara? O Carioca manda muito bem, bicho. É verdade. Isso é, é o pai de santo do pai. Mas, uma coisa, o que foi o Evandro de Madonna, hein, gente? Se realizando. Tá parecendo mais Ana Maria Braga, bicho. Não, não. O pessoal chamou de Desi. Os caras que estavam no show chamaram de Desi. Ele ficou bravo. Desi. Ah, é. Mas outra coisa que também rolou, cara, foi que eles confundiram de novo a Maura em Mágica. Qual foi a confusão? Que o Evandro Carioca... Melhor, na verdade, o Evandro Carioca quis sacanear com o Evandro. Aí eles confundiram a Maura em Mágica, a medalhista olímpica lá, de novo. Falaram que era bandeirinha. Teve uma outra confusão também, né? De uma fã que confundiu a minha banda preferida, Olho Inglês. O que a pessoa tava fazendo lá se ela não sabia diferenciar os dois? Do jeito que tava, ela ia achar que o Fred Mercury ia cantar lá. O Fred Mercury. Com certeza. Provavelmente. Se ele cantasse uma música do Erasure, né? Stop, stand away. Ia ficar ótimo. Pois é, você vê que uma pessoa sabe o que tá fazendo, né? Sabe pra onde vai e tem muito apego ao dinheiro, né? Porque gasta com não sabe onde vai. Tem um bando de negócio por aí, né, também, não é só aqui, não. Ah, verdade. Alguém mais gostaria de falar antes? Melhor fazer hoje em dia no final lá. Calma, Carioca, nós colocaremos... Colocar aquele macaco lá quando estivesse fazendo edição também, eu acho engraçado aquele negócio lá. Pô, sensacional. Engraçado também, não. Mesmo que algumas pessoas não concordem, é o Pânico de Delivery. Porque mesmo que seja a mesma coisa, eu acho engraçadinho até. Olha, eu vai, vou confessar uma coisa. Quem nunca deu risada da cara do amigo bêbado? É um dos melhores quadros, na minha opinião. Primeiro pelo Bola. O Bola é um show à parte, cara. Ele, tipo, as reações dele, eu acho muito legal. E também o bêbado. Muitos falam, mas é muito combinado. É pastelão, é trapalhões. Mas o bêbado, cara, é sensacional. Ele chegando na casa dele, tomando um puta sermão da mãe, você bota pi, né? Na hora que eu falo palavrão, você bota pi. Mas, assim, eu gosto muito do quadro. Eu sei que geral não gosta, mas como... Mas eu curto. É isso. Sinceramente, eu acho que o Panic Delivery dessa semana não tem como ser combinado. Não tem lógica. Será? Assim. O bom foi a namorada ficar avulso. É, mas se não fosse combinado, será que ela deixaria ele pra casa com as duas bonitonas? Não, isso era combinado na hora, né? Porque antes não foi combinado, não. O cara tava muito louco, Leide. Não tinha lógica o cara tava bêbado. Ele tava bêbado mesmo. Vocês puderam ver no bafômetro que tava verdinho, cara. Bebaço, bebaço, bebaço. Teve uma hora que ele deixou cair as calças, foi isso? Não, ele tirou mesmo. Tirou de propósito. Ah, ele tirou por conta própria. Claro, ele fez fazer um strip. Ele tava dando mais atenção pro Bola do que pras meninas. Agora eu acho o seguinte, tipo, pode não ser combinado, mas combinado da seguinte maneira. Ali na hora o cara bebeu e tudo mais. Mas eu acho que deve ser algum conhecido dos caras. Não um amigo do Carioca, de não sei quem, amigo de alguém da rádio, sei lá, e tudo mais. E aí os caras pegam pra fazer, entendeu? Algum conhecido, mais ou menos, assim. Não é qualquer um que os caras chegam, ah, é aquele ali, escolhe na hora. Eu acho que não. Acho que pelo menos conhecido da turma é. Ah, com certeza. Que vai saber onde o cara vai parar, se tem a família. Às vezes o cara nem tem a família pra se levar depois, entendeu? Então tem todo esse negócio que a gente não conhece, que fica escondido. Mas é, fica engraçado, né? Mesmo que seja condenado. Bom, foi a mensagem no final do quadro, né? Se você beber, poderá perder a namorada. É verdade. E eu fiquei muito feliz que eles não colocaram as tarjas. É verdade. Ticaracatica. Ticaracatica. Eu prefiro ver a Bilbo na sexy. É. Passa. Pra variar, né? Talco na minha careca. Talco na minha careca. Como eu não gosto de falar sobre as meninas, o próximo quadro foi Beijo na Boca ou Tapa na Cara, com os dois chuchuzinhos, né? Gente, cantando as meninas na praia. Me conta, que é que lá o cara beijando a cachorra, velho? Que um rabinho tá ficando louco, velho. É, tá ganhando uma grana. Quando a grana é boa, né? A gente começa a perceber que o cara tá ganhando bem quando ele se submete a algumas coisas. É igual bola nos cinco maneiras. Aumentou esse salário aí, Chuchu. Insalubridade. Insalubridade. Mas o... E o Daniel, ele tá sendo um membro mais atuante no quadro, né? Beijando e tudo mais. O que será que a namorada dele deve estar achando? Eu espero que ela, né, não pegue pilha. Naquele programa Missão Impossível, parece que ele falou que ia estar solteiro. Ah, solteiro? Ele é o personagem. Ele falou... Tem a dúvida aqui. É verdade. Pode ser o personagem. Mas tudo bem, deixa pra lá. O quadro, ele tem seus altos e baixos. É, não é aquela constância. Aliás, uma curiosidade, né? No mesmo hora que passou esse quadro, na Rede Record, estava passando, né, o quadro dos dois, né? Numa praia de nudismo. Pois é. Dos dois? É, dos dois. Os laranjas. Os laranjas. Bem, um dia me mano quietinho, né? Tá, putz. Mas não é horário de filme da Record mais? Não, o Domingo Espetacular, ele vai até onde der, tipo, até umas 10 da noite, assim. É tipo um domingo legal com notícias, entendeu? Sem o Gugu, as dançarinas e as provas da banheira. Só... E eles não estão mais no show do Tom? Não. Só o mendigo tava no show do Tom. Entendi. E olhe lá, porque, tipo, no show do Tom tem um quadro de sátira do Ídolos chamado Ridículos. E o mendigo é um dos jurados, entendeu? É o que eu falei. Wendy, você que tá no momento reflexão hoje, você acha que as cantadas são boas, assim? Tipo, que alguma daquelas cola? Palavra de especialista. Vamos lá, Wendy. Eu acho que, sinceramente, as cantadas são péssimas. E, assim, essas cantadas, elas servem em outro lugar. Um exemplo, o chucheiro. Não, aqui, chucheiro, você não precisa falar nada. Primas. Não, deixa eu dar um exemplo. Há duas semanas atrás eu fui numa boite. Duas semanas atrás eu fui numa boite. Olha o perigueteiro. Deixa o menino contar das proezas noturnas dele, que ele tá numa fase piriguete. Daí conta, Jonathan. Fala, eu fui numa boite. E aí lá na boite tava rolando uma musiquinha e tal. E aí eu estava fitando uma menina, uma bela menina, e parei do lado. E aí eu tava ali, assim, né, imaginando alguma coisa, um approach, tipo, igual eles fazem lá o beijo na boca, a tapa na cara, você pensa, o que que você vai usar de approach, né, o primeiro ticaracatica, né? Aí fiquei perto da menina e tal, ali. Aí o cara chegou, e um cara, assim, uma cara de Palerma, e eu falei, não, esse cara aí, ele não vai conseguir. Aí eu tava do lado da menina e ele chegou e falou com a menina, nossa, você tem a boca tão bonita. E aí ficou dançando e beijou a menina. Eu falei, o quê? O cara só falou que a boca da menina é bonita. Tomar banho, porra. Eu aqui pensando num texto mais elaborado, numa coisa, o cara chegou, não, você tem a boca tão bonita. Eu acho que funciona aquelas cantadas dependendo do tanto de álcool que a pessoa beber. Porque essa menina, no caso, tava com uma latinha de cerveja na mão, já era lá pra 1 hora da manhã, já devia ter bebido algumas, entendeu? É que tem alguns detalhes que você não deve ter percebido. No momento que ele chegou e falou da boca da menina, provavelmente ele tava com a chave do carro ou com a carteira na mão. E daí ela já bateu o olho e já, pá, então não precisa falar muita coisa. Qualquer coisa que o cara falasse, talvez ele estaria ali com uma roupinha e tal, não sei o que, entendeu? É, as mulheres têm uma visão pra isso que eu vou te contar. Desculpa, não tô generalizando. O próximo quadro, então, vez o Silvio. Na verdade, eles tiveram duas aparições, como tem acontecido nos últimos programas, mas a primeira parte de Vesgo e Silvio foi o Prêmio Qualidade Brasil. Na verdade, quem acompanha os blogs, em especial o blog do Vesgo, já sabia que, né, não seria uma matéria tão boa com celebridades, artistas, porque ele falou que foi a pior festa que ele foi cobrir, né? Eu também não entendi muito aquele Prêmio Qualidade, que não tinha qualidade nenhuma. O Prêmio Qualidade, se eu não me engano, o CQC ganhou uma categoria lá, não ganhou? Que o Gentili recebeu? Ganhou. Qual foi a categoria? Eu não sei, mas ganharam. Também não sei, mas ganharam. Melhor programa. Repórter mais inexperiente. Não, não, ele foi representando o CQC, mas quem ganhou foi o programa. Melhor programa de humor. Ah, boa. Engraçado que, assistindo a matéria do Vesgo e do Silvio lá no Prêmio Qualidade Brasil, não tava legal, não tava engraçado. Mas assistindo no CQC tava super. Ele falou com Antônio Fagundes, ele fez brincadeira com todo mundo. É, não comparando, porque como a gente já falou várias vezes, não tem comparação um com o outro, mas no CQC tava legal. Assim, a matéria, ele pode ter falado que foi uma das piores festas que ele já foi, mas a matéria em si foi uma das melhores. Eu curto, cara, esse tipo de festa assim, que não vai muito famoso, eles têm que se virar mais. Tipo assim, eles estão, digamos assim, sob pressão, a criatividade deles flui mais, entendeu? E o quadro rinde mais, por consequência. E eu achei muito legal o quadro. Eu só sei que o Ceará joga CS. Vocês acham que realmente o Vesgo, assim, não se mostra tão disponível quando não tem matéria com celebridade e o Ceará é mais afim de fazer? Ou que a cena como ele fez ali no prêmio é só cena mesmo, de que, ah, eu quero ir embora porque não tenho celebridade? É cena, é... Mas assim, eu acho que o Senna, ele participa mais no programa de rádio. Didi! Beleza. Bacana. Legal. Beleza. Sabe o que eu acho legal? Eu acho legal que é a segunda matéria que eles têm que fazer alguma coisa no finalzinho pra ficar interessante, né? Daquela vez foi o Ceará pegando a barata e jogando o Vesgo. E agora o Ceará jogando sapato nele. E acertou na cabeça, né? Aquele último arremesso dele. Por isso que eu falo, o Ceará joga CS, galera. Headshot. Headshot. É boa. Boa, Leandro. É verdade. Pô, mas até o Felipe Massa apareceu na festa, não devia estar tão miado assim. Então acho que foi zoação. Não, o Fagundes estava lá, pô. Eu acho que eles não tiveram acesso, por isso que eles fizeram aquilo. Acho que é porque eles não foram os vencedores, né? Aí quem vence tem um acesso mais amplo e restrito, digamos assim. Pode ser também, é uma hipótese. Bom, mas eles têm alguma coisa que não são todos os outros programas que têm. Eles conseguem sempre falar com o Silvio Santos. Tudo bem que é lá na frente do Jaça, onde eles ficam lá, né, esperando, fazendo toda uma armação para conseguir falar com o Silvio Santos. Mas eles foram na segunda parte de vez do Silvio e conseguiram, né? Dessa vez ainda levaram a menina monstro, a Maliza, para tentar falar com o Silvio, né? Mas essa história do pânico com o Silvio Santos é um approach antigo. É verdade. Há interesses de ambos os lados. Mas, sinceramente, eu gostaria muito de ver o Wellington Muniz na novela do SBT. Pô, imagina ele lá, que personagem você então, fazer. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Silvio, eu acho que é uma boa oportunidade, porque o personagem Silvio Santos já tá um pouco ultrapassado, Vesgo e Silvio tá caindo. Eu acho que eu gostaria de ver o Ceará, o Wellington Muniz, fazendo alguma coisa diferente. É. Tipo, aqueles galãs mexicanos. Mesmo ele seja fora mesmo. Do pânico. Ele vai lembrar o Magal. Mesmo. Olha, acho, com essa sua sugestão, eu acho que para o ano que vem fica aí a dica para eles trazerem um personagem inédito na TV, que é o Paulo Jalasca, até o talo gata. Ia ser legal, imagina. Hã? Hã? Não, cara, não, realiza, não, uma, é. Oh, realiza a cena do Ceará contracenando com uma protagonista. Atriz. Uma protagonista? Entendeu? Imagina. Imagina. Oh, Amanda, você está muito linda. Cara, eu vou ver o Silvio Santos lá, cara. Não tem jeito. Imagina. Você sabe que uma vez eu mandei uma sugestão na rádio, naquela época do Renova Silvio. Eu mandei o Vesgo, tava na rádio ainda sendo entrevistado. Eu falei, pô, o Ceará podia fazer um Jalasca. Imagina só, que legal, zoando os outros como Jalasca. Até o palo, gato. É, imagina, doido. Ah, ele imita... Uma boa sugestão. Rita, aquele drag do Jalasca é sensacional, a Rita lá dele. Putz grila, é das boas. Acho que ele seria um bom ator numa novela. Eu acho que ele tem potencial. Não, ele, pra disse que encarar um personagem. Numa entrevista com a Gabi no ano passado, o Vesgo comentou que ele disse que uma das realizações que queria ter é ser ator. Pode ser que sim, né? É uma chance. Eu tô gaguejando pouco. Chance. É, você tá... Chance. Gaguinha de Léo hoje. Mas vamos seguir com. Vamos ver o que. Olha lá. Eu não se aguento. Eu não quer que siga a pauta, eu não vou seguir, vou continuar falando disso. Falando um pouco da Maísa, né? Dessa polêmica de que eles querem que a Maísa dê uma entrevista. Eu acho que agora, de repente, ficou mais difícil ainda. Independente dessa história do Ceará fazer papel de galão, né? Por uma momento troca. Não, é sério, vão fazer uma troca com a menina? Estão trocando crianças agora? Eu acho que, né, piadinha do Silvio Santos, ele não vai realmente deixar ela dar entrevista. Nem seria correto, eu acho. É, e saiu uma reportagem que ela renovou o contrato com a SBT novamente, né? Ih, rapaz, e é bom, não sei se eu digo que seria bom ela renovar. É bom sim, é bom. Ela tem um estudo garantido. Só que tem que ter cabeça boa, porque o meio artístico é um meio um tanto quanto, sabe, Discovery Channel, só os fortes sobrevivem. Eu ia falar isso, que mesmo que ela não seja uma grande artista, cantora, atriz, sei lá, no futuro, tomara que aproveite bem, né, esse espaço, que estude, que se torne uma boa pessoa, mesmo que ela não continue no meio. Tomara. É porque o meio televisivo, por si só, é muito competitivo, entendeu? E aquela coisa que se você não se der bem, você tem que estar com a cabeça muito boa, entendeu? Pra você não acabar fazendo besteira. É, nossa, agora eu falei que nem... É. Falei que nem... Falou, fez algo. Calainho. Calainho. Se canalista, cai não. Calainho. Super Pop. Ah, cara, eu acho que a Maísa corre o grande risco de ser aquelas... famosas pequenas, né? Pequenas famosas que aparecem por um tempo e depois some, cai no esquecimento. Não, acabou. Claro que ela corre esse risco, mas de repente não. Tem gente que tá aí trabalhando desde muito cedo e conseguiu estabelecer uma carreira legal. A probabilidade é pouca. É por isso que o Silvio Santos, tanto investe nela, né? Eu acho que ele também tem esse receio. Por isso que ele não deixa dar entrevista, não deixa... Sabe, ela falar com outros programas, justamente por causa desse medo. Eu sou conhecido. Deixa eu só fazer um adendo aí antes, Kainan. Eu sou conhecido assim por ser um cara que eu percebo potencial prematuramente nas pessoas, né? Olá. Eu vejo na Maísa que, assim, que olhando ela hoje, todo aquele aspecto Maísa de ser. Quando ela ficar grande, ela vai ser muito gostosinha. Que cara. Isso? Isso pode dar cadeia, vamos passar para o próximo quadro. Leide, eu posso fazer só um último adendo sobre essa coisa de Maísa? É porque eu tava assistindo os intervalos do SBT, né? Dando uma zapiada básica. E apareceu um desses comercial institucional do SBT, aniversário da emissora, alguma coisa assim. Aquele menino que apresenta o Bom Dia e Companhia, certo? Aí tem ele tava numa TV e do lado estava um daqueles sacoleiros que vendem frutas no mercado, alguma coisa assim. Aí, do nada, o comercial é o seguinte, ele dá uma fruta pro garoto dentro da televisão, entendeu? Aí ele começa a falar, tipo, do PlayStation, que é o prêmio que dá no Bom Dia e Companhia. É, PlayStation. O melhor final ele tá com as frutas na mão, em vez de dizer o nome das frutas que ele está vendendo, o preço delas, ele diz PlayStation, PlayStation. É um tanto quanto estranho, né? A publicidade brasileira tá caindo de nível, né? É, eu assisti os Profissionais do Ano, que passou na Globo no último domingo também. Também assisti. Tu gostou, Samir? Tu que é envolvido com isso? Tu gostou? Sabe o que acontece? Eu achei que ficou muito ruim. Então, a maioria das propagandas que eles ficaram passando, eles ficaram mais mostrando as antigas e fazendo um programa revival do que mostrar coisa nova e tal. Eu achei que as chamadinhas não estavam legal. O Bial, que sempre articula tão bem, eu achei que tava frio. Né? Como você falou, eles não passaram assim o atual, né? A galera que fez os comerciais, ficaram falando dos outros, eu achei chato. É, eu também não gostei muito, não. Desta. A propaganda brasileira foi tão premiada, né, bicho? Eu acho que, sei lá, tá dando decadência agora, bicho. Eu não acho que seja em decadência, eu acho que não, Leandro. Não, mas é mundial, cara. A crise da propaganda é mundial. É mas também o que a gente vai esperar, né? Olha tanto que a qualidade da música nossa hoje em dia tá boa também, né? Eu acho que uma coisa leva a outra. É, pois é, tá tudo, digamos assim, caindo, assim, entendeu? Não, eu acho que pode até banalizar algumas áreas e tal, mas não acho que a qualidade esteja caindo. Tem comerciais, propagandas, assim, de tirar o chapéu, de você realmente prestar atenção, sentir vontade de buscar o produto, eu acho que tá legal. Gente, mas é caso, a propaganda que não sai da minha cabeça é das formiguinhas lá da Filco de capacete. Cara. Passaram também. Essa propaganda pra mim foi uma das melhores da história, bicho. Pô, mas tem tanta propaganda boa. Tem do cãozinho da Cofap, que é sensacional, cara. Muito boa. Eu lembro de uma antiga, cara. Não sei se vocês lembram da Síndrome de Down, que é um garoto no carrossel, cara. Mostraram também. Radiohead, cara. É muito emocionante, cara. É foda, cara. Então, é o que eu tô falando. É o que eu tô falando, é nesse sentido, entendeu? Em vez deles mostrarem coisas novas, profissionais e tudo mais, os premiados, por que foram premiados, a ideia principal, não. Isso. O Bial tava triste, tava seco, como a Dari falou, ele não explicava as coisas e tudo mais, nas entrevistas não estavam legais com o convidado, o dono da agência e tudo mais, e ficaram mostrando essas propagandas que nós sempre vemos por aí, e no ano passado, na edição do ano passado, eles mostraram também as mesmas, sabe? Ficaram nessa. Eu acho que eles mostram essa propaganda pra ambientar o povo comum, cara. O povão, cara. Pra eles tipo, ficarem mais próximos do prêmio. Porque se for mostrar as novas, é provável que, como muitas delas talvez não passem em todos os lugares do país, o povo não se identifica, entendeu? Acho que é meio essa estratégia que a Globo resolveu adotar. Mas a estratégia foi falar da própria Globo, né? É, toda hora que subia o cara pra agradecer, bom, primeiramente agradecer a Rede Globo, e aí eles já cortavam, a edição cortava, só deixava essa primeira frase do cara. Não é boba, eu acho que o design do Bial, acho que é porque é pela quantidade excessiva de Big Brother. Acho que ele já tá de saco cheio de Big Brother já. Pô, não é Big Brother não, cara. Eu acho que o desânimo do Bial se deve à eleição americana, cara. Porque ele fez uma baita cobertura, era muito plantão, era muito aparição no jornal, entendeu? Acho que ele tá um pouquinho cansado, ele vai descansar bem pra ano que vem ele tá no Big Brother Brasil 9. Nossa. Aquele espetáculo da televisão. Nossa, quem tá cansada também e procurando um novo emprego é a Marta Suplicy. Vixe. Né? E o próximo quadro. Boa, o quadro que seguiu todo esse comentário foi o dia a dia da Marta. Né? Que pra mim não teve significado nenhum, porque eu tô nem. Eu acho que o Rodela ele tem que ser contratado. Tem. É um talento. Oh, mas você viu o Rodela na depilação? Ai! Sensacional! O cara é espetacular. Meu, e as caretas que ele fazia quando ele era depilado, cara? É muito. Nossa! As caretas nem se fala, né? Mas ele também, a atuação dele é legal também. Eu gosto. É legal. Eu digo isso desde aquele negócio do camarote, cara, que também é sensacional. É verdade, o cara tem que ser efetuado. É uma boa dica pra efetuar no programa. Rapaz, o cara consegue engolir o nariz, bicho. Vê se tem lógica uma coisa dessa. Oh, Ou vai no final, cara. E no final ele falando, tava o Carioca, né? No final da reconstituição, o Carioca chegou e falou: imita o Fofão, cara. É o jeito do Fofão. O Fofão ali é muito sensacional, cara. Ele é uma pessoa caricata, né? Não tem o que fazer. Você ri do rosto, Johnny, da pessoa. Johnny, você assistia o Fofão? Olha, Fofão, não lembro de assistir não, viu? Eu lembro que tinha uma história de um boneco, que dentro do boneco do Fofão tinha uma faca, uma adaga, uma coisa assim desse tipo. Ah, ei, tinha essa história? Que isso? Fofão, não lembro fora, não, mas... Esse é o Chuck, o brinquedo assassino, você tá confundindo. Isso é verdade. É verdade, é uma lenda urbana que tinha, tipo, na verdade era um... Era como se fosse uma cruz que tinha dentro do boneco pra dar sustentabilidade, que era uma parte do ombro assim, e na vertical tinha um outro pedaço assim, e fazia tipo olha, uma se, a... Aí, pessoal, se a gente parar pra pensar cara, se a gente parar pra pensar nos brinquedos que tinham antigamente, no perigo, porque se eu não me engano tinha uma geleia lá que fazia mal, era radioativa e todo mundo brincava. Esse Fofão, cara, se você pegar esse Fofão hoje pra vender, o boneco é muito feio, cara, não sei como vendia na época. Parece cara. Que tem um saco na bochecha. O boneco é que a gente sobreviveu a tudo isso, né? Aquele saco escrotal, imagina dois, um do lado do outro. Que isso, gente, é muito feio, aquilo vendeu demais. Hoje em dia isso aí ia ser censurado, cara. Hein, eu não lembro do Fofão não, mas do Topogijo. Topogijo. Ah, outro? Lango, que meu, quanto que você vai pegar o boneco pra dar porrada? Lembra dos Lango Lango? Hoje em dia isso aí é pra justiça, ia ser uma apologia à violência... Ah, mas e o Max, um parênteses, quem quiser saber um pouquinho mais sobre esses bonecos dos anos 80, pode pesquisar ali no, na minha coluna, né, só de Pânico Vive o Homem, que eu falei dos bonecos Lango-Lango, Bate e Volta, né? Então pesquisem, porque é muito bom. Agora, a empresa de brinquedo tá em decadência. Essa tá assim. Hoje não se faz brinquedo como antigamente. Lembra da musiquinha da Estrela? A Estrela é nossa companheira na brincadeira. Nossa, velho! Nossa diversão. Ele lembra. Porra, lógico. Marcou minha época. Eu gostaria que tivesse um do César Pulvilho. César Pulvilho juntos. Que se apertaria a barriga dele e falava: escuta, vagabundo. Você é doido, mano. Não precisaria ser necessariamente isso, mas que ele falasse um monte de palavra aleatória, sabe? Sem que a gente entendesse muita coisa. Sem nexo. Isso. Palavra. E ele foi também pro jogo do São Paulo contra o Fluminense, né? Por sinal, ele deu azar pro São Paulo, não foi? É verdade. Eu queria só registrar, desculpa, Kainan, só fazer um registro rapidamente. É que faz parte da minha área também, então eu tenho que até aproveitar para puxar para esse lado. O jogo foi às 17 horas, terminou às 19 horas. Os caras voltaram para a ilha de edição e o negócio estava editado 10 e pouco da noite. Porra, parabéns, né? Totalmente. Porque a matéria ficou uma das melhores. Pra mim, foi uma das melhores do programa de domingo. E foi a que foi feita na hora, entendeu? De todas, é a que teve menos tempo de edição. É porque ele manda bem, né? Sim, tanto o editor como o pessoal aqui, o câmera e o próprio Polvira. É verdade. Mas e o que não faltou de uou, hein? Tudo era uou. Que... É. Mas os hinos, os cânticos, né? Os cânticos, claro. Não, tudo era uô, era independente, uô, Polvilho, uô, tudo era uô, impressionante. Muito engraçado. Por isso, tipo assim, até o próprio... O que tem a paniquete? Ah, é verdade, as duas foram, a capetinha e a nova. A loira Jujuba. A loira. Sensacional, Jujuba. Não, rapaz. Cara, mas o interessante é que não ficaram muito nelas, né, cara? Nessa matéria. Comparado com o do Corinthians, nem só focalizaram ela umas duas vezes no quadro inteiro. E foi longo o quadro. Mas valeu. Ah, mas valeu. Mas assim, e no estádio lá, todo mundo lotadaço, e o cara pegou pilha com o Polvilho lá, um um altão lá, uns 2 metros, um musculoso, um negão musculoso, pegou pilha com um armário? O armário, o armário pegou pilha com ele. Aí o polvilho ficou lá, meio, não sei o que, mas deu uma cortada que depois não deu pra ver o que aconteceu. Aí ele fez um tão desanimado de medo, rapaz. Com medo, né? Falta de respeito com a torcida, ele ficou com medo. Parece que as brigas nas torcidas têm diminuído, né? Isso é um ponto positivo pra quem gosta de ir ao estádio pra assistir. Ah, com certeza. Mas o que, infelizmente, é a verdade é que é muito difícil ir no estádio sem se preocupar com o comportamento dos torcedores, né? Porque nunca se sabe. Torcedor, quando quer se revolta mesmo. De quebrar paulista, o diabo lá. Então não é fácil você ir ao estádio. Principalmente quando é corintiano, desculpa. Beleza, obrigado. Mas São Paulino tá nessa também, ultimamente. A gente é pobre, mas é limpinho, viu? A gente é pobre, mas é limpinho. Sai correndo de perto desse povo. Tudo bem, São Paulino também. São Paulino, ultimamente, os caras estão metendo a boca, sentando em cima. Didi! São Paulino são tudo estourado, né, cara? São tudo folgado também, né? Então. Olha, eu sei que a gente já perguntou isso um para o outro em outros. Outras edições. Outras ocasiões. Outras encarnações. Outras encarnações. O Baldo Esperman, ele usa protetor ou não? Como é que chama lá, Jonatas? O Jonas tem o nome lá. Pega o Lib. Link. Né? Não, é o Emplasto. Emplasto Sabiá, isso. Emplasto do Sabiá. É muito bom. No finalzinho da matéria aconteceu alguma coisa quando ele subiu numa arvorezinha que eu não entendi direito. Mas é que eu sou nerdinha mesmo. É porque ele amassou o passarinho. Tadinho, foi amassado. Pô, mas o que aconteceu, hein? Conta pra mim, onde vai? O passarinho foi pro ninho, é isso? Pode ser. Aí o Emílio, na hora que voltou o Emílio, vou colocar no YouTube sem as tarjas, vou colocar. Ô, mas o... Será que esse é um quadro que veio pra ficar? Veio. Tem potencial pra ficar. Só que nunca se sabe se eles vão querer mesmo que o quadro fique. Cara, pra mim ia acabar semana passada, semana retrasada, cara, aconteceu de novo nessa semana. Eu acho que vai ficar até o final do ano, até as entradas de férias, vai passar o roubar o do Espo. Pode ser. Eu acho que é. Isso aí é que nem a vida, é um ciclo, cara. Uma hora acaba o ciclo. De novo, filosofias baratas. Tudo começa e termina, gente. Não, nada vai ficar pra sempre. Andy, o seu ciclo. É isso aí, Andy, boa. Eu percebo também que o ciclo do Andy tá acabando, que logo logo a Vera Verão surge por aí. Nossa, velho! A Verinha daqui a pouco aparece. Ah, nossa! Bicha não, hein, meu amor! Não, mas tá ele ruim, tá mas ruim, ruim. Treina mais um pouco. Tá ruim. Nossa! O timbre, né? É, tá ruim. Vai treinando. Treina no espelho. De repente esse ciclo não tenha terminado ainda. Fica de Andy que é mais agradável. Mas o Lady, assim, ele realmente usa, porque se ele não usasse, seria atentado ao pudor, entendeu? Seria preso. É o que eu fico imaginando. Não se pode andar pelado na rua, entendeu? Você é preso. Ah, cara, mas ele tá bem dizer pelado, bicho. Não tem lógica, cara. Aquilo lá já é atentado ao pudor. Ô, bunda feia aquela, meu bicho. Puta que pariu. Diferente, cara. O Kainan. Depende. É, pode ser pelado ou nu artístico, né? Talvez esse nu seja artístico. Nu artístico? Nu artístico. É, porque é uma forma de você alegar que você não está sendo uma pessoa assim promíscua, né? Você não está sendo. É, tá pudor, né? Um artista. Jonathan, eu preciso saber o que você pensa disso. Você é um menino super racional. Você acha que carioca faz um nu artístico nas avenidas? Carioca, você diz as mulheres cariocas ou carioca do povo? Nossa, beleza. Você tá bem legal, você tá bem informado. Tá bem antenado. Parece a Sabrina. Não, é porque, não, vou contar pra vocês que eu, enquanto a gente conversa, eu entrei aqui no Te Dou Um Dado e eu vi uma coisa que me fez até perder. Ah, não, propaganda de novo do Te Dou Um Dado, não, desculpa. Não, deixa eu falar com vocês, aí eu li aqui que o Ronaldo Esper, no dia agora recente, dia 1º, ele tirou a roupa na boate de novo. O Ronaldo Rap, toda vez que vai no boate, fica pelado agora. Tá interessado, hein? É. Não, é como o Jonathan falou, vai virar um cacuete, né? É, pode ser cacuete, não. Mas olha só. Ronaldo disse na entrevista na rádio que ele tá fazendo um laboratório pra fazer um filme. E nesse laboratório ele tem que ficar pelado, entendeu? Para sentir o personagem, de alguma forma. Putz. Conto pra vocês que fiquei muito triste em saber que o Jonatas não está prestando atenção neste podcast. Não, está não. Analisando aquele blog horrível. Ele tá pegando uma hora, né? O Calil Neto. Uma hora. Tá pegando o Calil Neto. Calil Neto. Tá pegando. Cala a boca. Jonatas, você foi visto. Ok, ok. Didi! Mini momento M. Mouse. Cuspiu a bala. É muito engraçado ver os homenzinhos, nenecos, fazendo a M. Eu tenho que deixar um alerta para os meninos da minha cidade. Por favor, não fiquem se chocando das rampinhas de skate com perucas. Além de ser perigoso, é ridículo. É ridículo. Sem bom mesmo, fumar. Só é pela RG, é feito por gritinho, profissionais. Hein, Lady? É com gritinho ou sem gritinho? É com gritinho é tudo. Nossa, velho. Pô, mas eles sempre pra dizem, gente, por favor. Antes do quadro, eles sempre dizem, não fazer isso. Que é feito por profissionais. Eles sempre estão dizendo isso no início do quadro. É, que bom que eles dão esse alerta, né? Eu gosto do quadro porque tem um teatrinho. Não gosto quando é muito violento, mas eu gosto do teatrinho. Eu gosto de esquete rapidinho. Foi bom a hora que o anãozinho acertou o violão lá no outro anão. Lá o violão não quebrou, bicho. Não, é o cavaquinho. É o cavaquinho. É o cavaquinho, o cavaquinho. Aí e foi muito falso quando ele jogou na piscina, não foi? Tipo, a Amy nem gostou dele, ele já pulou pra trás e caiu na piscina. Foi bem Matrix aqui lá, viu? Totalmente. Olha, comentar sobre a Amy um pouco, você percebeu, né, que antigamente era Amy normal, grande, né? E agora diminuiu, né? Não. Isso a gente pode fazer uma apologia ao ciclo da Amy, que não acabou, mas está diminuindo. Meu Deus! Né? É um ciclo, que está chegando ao fim. É verdade. Pode perceber que a cada momento, a cada dia vai ficando menor. Assim como então, pode voltar. Assim como pode voltar, porque o ciclo é algo que vai e volta também. Rotativo. Cuidado, você fica tonto. Mas esse negócio de ciclo aí contigo... Funciona? Tipo, diminui também? Ô, louco! Nossa! Ciclo diminui e cresce, né? Não necessariamente nessa mesma ordem. Mas, você tá falando tanto de ciclo, cuidado, você fica tonto, hein, velho? Pois é. Nossa. A vodka tá aqui já, deixando esse ciclo mais... Ah, tá justificado, então, porque que tá falando tanto esse ciclo, que as coisas estão rodando lá na sala. Exatamente. Olha, eu posso dizer uma coisa? Uma coisa na boa, o Andy... Pois não. É, sobre essa parada da Amy que você falou do ciclo, nada a ver, porque o personagem principal, a Amy Grande, infelizmente durante as gravações do quadro, ela sofreu um acidente, né? E rompeu a artéria da perna, entendeu? Ela vai ficar um tempo sem poder participar do quadro. Mas ela volta. Em breve. Mas volta. Quando ela volta, talvez essa história toda da mídia da Amy já tenha sido eliminada, entendeu? Então não vai ter mais o porquê você. Fazer alguma coisa. É a mesma coisa de você chegar hoje e querer fazer uma apologia ao netinho dando porrada no Vesgo. Já foi. Ok. Diga que você falou. É igual a gente aqui. Logo nós também vamos estar falando disso, porque é um ciclo. Então vai renovando os assuntos, vai mudando e o ciclo vai seguindo. Pois é, o Jonatas, por exemplo, ele já gostou de Los Hermanos. Agora ele gosta de pagode. É um ciclo. Entendeu? Funk. Funk também. Sei, o ciclo com ciclicidade se curta de um ciclo ciclovio. Ciclovítico. Ciclovítico. Tá. Continuando com o ciclo, Maliza, menina monstro, que também tem teatrinho, fatos nonsense, coisa que Jonatas Andreoni adora, né, Jonatas? Bastante. Putz. Na verdade, eu não quero repetir, porque senão... Vira um ciclo, né? Todo o cast. Monossilábico. Nossa, monossilábico, Jonas. Não, mas... podcast ciclístico. Nossa, velho. Não, é porque todo cast eu falo a mesma coisa, que eu gosto do inesperado e tal. Não, mas você não precisava falar do que tu gosta, do que tu não gosta, era só falar do quadro. Ai, esse nossa último. Senhora! Era só falar do quadro, João. Eu odeio esse quadro. Tu não gosta, Samir? Não gosto, nem do quadro, nem da original, Maísa, nem da Malisa. Eu acho ridículo. Ela fala mal, ela xinga o Silvio Santos. Aí os pais e as mamães assistem e dão risada. Depois o filho e a filha repetem e os pais não gostam. Nossa, minha filha falou isso. Mas ela viu lá o Silvio Santos e deu risada. Então o mundo está acabando por causa disso. É o ciclo, né? O ciclo. Tudo é ciclo. Exatamente. Então vai lá, cinco maneiras com bola. Assim, as cinco maneiras, cara, foi uma das melhores. Porque eles escolheram cenas de filme, que eu acho uma bela de uma inovação. A melhor parte do quadro foi o primeiro momento, que foi do 300, do This is Sparta. Foi muito foda, cara. O Bolinha não se aguentava de rir, cara. O Bolinha não. Como é que é o nome do cara lá? O Xerxes. Não, o Xerxes é o Santoro, pô. Era o outro. Não lembro o nome dele. O Barbudo. Muito foda, cara. Eu ria demais com aquilo ali. Muito foda. Não, e o bom é que eles fizeram um drama, cara, pra falar, não vai passar depois das 11. É muito violento. Eu não achei lá essas coisas, não. Só a ceninha. O bom mesmo foi ele de King Kong. Ah, o de King Kong, que ele tacaram uns aviõezinhos, era um modelo de... Não, cara... muito parecido. A não, Sabrina descontou uma boa raiva nele. É, um chute na... Chute não, um soco na barriga. Um soco? Na boca de estômago. Deu um soco e vazou. Quando a Sabrina apareceu, eu não me liguei que era ela. Tava muito feia, coitadinha. Eu só me liguei pela voz. Eu também. Eu me liguei pela buzega. Eu me liguei pelas pernas. O belo pai de assim, eu vi a buzega. Outro momento importante do quadro foi quando o anãozinho, vestido de X-Men, deu uma cabeçada na... Putz, a bola. Veio no pique. Aquele doeu. E veio pra lascar a bosta. Mas deu demais. O bom que ele saltou e... Pum! E falou que foi fraco, né? Lembrou aquele cara lá do He-Man lá, qual que é o nome dele? Não, o He-Man não usa capacete, pô. Não, cara, aquele personagem que fazia junto com o He-Man, aquele cara que tinha cabeça de mola, ele dava um... Mantena? Eu acho que era o Mantena. É o Mantena, né? Eu lembrei dele na hora, falei, não, é o cara das pernas de mola do He-Man. Esqueleto? Não, esqueleto é o vilão. Não, tá que esqueleto? Tá bom, beleza. Mas assim... Foi foda, cara, cinco maneiras, são dos melhores. Principalmente a parte do King Kong, porque os aviãozinhos, eu jurava que não acontecesse nada se batesse no cara. Mas um voou. Que é aquela hélice lá? Aquela hélice lá deve ser. Deus me livre. Machuca, né? Pra mim ele ia cair de cabeça no chão lá, bicho. É verdade. Eu também fiquei imaginando que ele gordo daquele tamanho fosse cair. Será que o Bola tá ganhando mais fazer aquilo? Tem a insalubridade? Seguro, então, pô, seguro de vida. Deve estar fazendo lá. Deve estar ganhando. Eu acho que ele gosta de fazer aquilo, ele se diverte. Fazer aquilo, você tem que estar ganhando muito bem, cara. Não, certo? Eu acho que assim, os dois momentos que ele não se divertiu foi no dia do paintball. Do paintball ele falou que era uma apelação, era uma brincadeira aquilo ali, não sei. E o outro também foi o dia do. Das flechas. Que é as flechas sem ponta. Ele ficou bravo, cara. Ele, três flechas, se não acertar, eu vou embora. Ele ficou bravo nesse dia. Poxa, mas o dia que eu fiquei agoniado foi o ferro nas costas, pô. Certo? Nossa, aquilo ali foi apelação, cara. Vem os meninos e guarda, aquilo ali foi. Eu já tô medo daquilo sem querer, eu sei como dói. Eu fiquei chocada o dia que eles colocaram a lâmina no ventilador pra fazer a barba. Aquilo de extremo perigo, você pega na garganta do menino? pega na garganta, vira chafariz, mano. Ah, pega, cara, na jugular. Aqui, aqui lá não tinha lâmina, não, bicho. Sim, como cortou? Você vai cortar como? Pela força do ar, pô? É lógico. Cara, pela velocidade que tava, podia ser um pedaço de casca de pão, velho. Vixe, mano. Pra cortar. Apelação, cara. E o melhor é o Bolinha, cara. O Bolinha se tornou um personagem essencial. Sabe o que eu fico pensando? Será que não tem ninguém que testa aquilo lá antes, não? Pra ver se vai dar certo. Eu só sei, sou a M. Só sou a M que testa. Eu acho que é o Senna, o menino do teste. Eu não. Superman ao contrário? Superman ao contrário? Superman ao contrário, né? Eu não uso esses equipamentos modernos. O gravador da mamãe e o repórter chorão, hein? Olha, não tô entendendo qual é a do Paulinho. Não, é porque ele foi atrás do Rubinho. É, lembra que no, na matéria do Polvilho de Castro, o Paulinho não tava atrás dele? Pois é, ele tava lá pra entrevistar o Rubinho naquele evento que o Polvilho foi. E ele conseguiu entrevistar ele, e até o Rubinho entrou na brincadeira, disse que não chora assim, senão eu vou chorar também, cara. Mas foi bacana, achei que o Rubinho ia pegar muita pilha com ele, mas foi de boa. Eu gostei do comportamento, da atitude do Rubinho. Eu gostava com os populares, quando ele fazia com um popularzinho, puxava algum assunto, eu achava mais legal. Ele vai voltar com os populares, relaxa. Só foi dessa vez porque o Rubinho conseguiu falar. Agora que falou. Eu acho que o ciclo dos populares já se foi. Você acha que agora o ciclo é pegar pessoas conhecidas? É, começou com celebridade, Rubinho, e fazer novelinha. Fazer novelinha. Talvez. Eu ainda acho que funciona, vai funcionar se ele fizer com outros, né? Como já foi comentado várias vezes. É verdade. Mas agora acho que a gente já acabou o programa da TV, né? Já acabou o programa da TV, Caína? Você tá ansioso pra falar sobre o programa do rádio? É, eu tô numa ansiedade. Mas antes de te deixar falar, porque eu tô te cortando durante o podcast todo, vamos com o resultado da enquete. Não menos importante. Enquete do barulho. Não é o menos importante, porque é o momento que as pessoas participam, interagem com o blog. Nossos leitores frequentes, não? As audiência, pessoas dão clique. Exatamente. Claro. E qual foi a nossa última enquete? Nossa última enquete. A pergunta. O Pânico fez a proposta, Maísa por Maísa. E agora? O Silvio Santos vai liberar uma entrevista com a Maísa? 61 pessoas votaram. Eu acho importante falar um número, porque incentiva que votem de novo, né? Tá, mas vamos ao resultado. 24% falaram que esperam que não, que o Silvio não libere a entrevista. 22% acham que sim, que ele vai liberar. E 52% duvidam que isso aconteça. Eu também duvido que isso vá acontecer, mas tudo bem. Novidade no blog, uma pequena mudança. Leandro Rezende agora é quem faz as enquetes, e ele vai anunciar a próxima enquete, que já tá rolando no blog. Não podemos esquecer de uma coisa, rapidinho, Leandro, agradecer ao James, né, que sempre fez as enquetes toda semana, né? Isso mesmo. Uma salva de palmas para James. Coloca uma salva de palmas aí, valeu. Posso pode pensar, tá? Casa tá dormindo, e se aposentou, né? Se aposentou com um belíssimo salário. É o ciclo, né, velho? É o ciclo do blog, né? O que nós podemos desejar ao James é uma boa aposentadoria, né? Leandro, qual é a próxima enquete, já que agora você... Eu faço boquete. Ah, vai, Dumbi, vai. Vai, Leandro, diga, a nossa próxima enquete. A enquete dessa semana é a respeito do nosso galã Silvio Santos, ou Ceará. O Wellington Muniz deve ser galã de novela da emissora do senhor articuloso Silvio Santos? Sim, pois ele é um galã. Não, ele é um humorista mesmo. Sim, já deu o que tinha que dar no Pânico. Não, eu adoro ele de Silvio Santos. E é só isso. É isso, então. Votem, queremos saber as opiniões. Então, para. Interrompe, vai. Diga, Leandro. O que você falou, Samir? Não, ele é nada, legal. Segue aí. Tá legal, tá legal. Ele é chato. Não, ele é legal. Não, ele é chato. Sim, ele é mais ou menos. Sim, ele não é mais ou menos. Obrigado, Caidão. Obrigado. Obrigado. Não, fui eu. Votem, é importante. A gente precisa saber da opinião de vocês. E é uma maneira de eu saber se o blog está sendo bem acessado ou não. E vamos esperar as próximas enquetes do Leandro com menos alternativas. Oh, show me the way to the net, little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Oh, I love to love. Programa da Rádio. Bem gostoso. Essa semana, bem gostosa, como disse hoje. Chimarruts, primeiro, trazendo um sonzinho reggae. É isso que os caras tocam, Samir? Reggae e é uma banda gaúcha. Aquele sotaque bonito. Tem aquela menininha bonitinha também. Mas de mármore. É, exatamente. Agora, eu não quero ser chato, se alguém quiser depois falar da banda, mas o meu destaque do programa em si, no momento que eu ouvi o programa todo e tudo mais, mas o momento que eu aumentei o volume do rádio foi no momento do ingresso da Madonna, que ligou a menina. A menina louca. Uma menina louca. E aí o Emílio tava nervoso e não sei o quê. E aí, beleza, então nós vamos soltar aqui, não tem vinheta. E aí ela falou, ah, então eu posso começar? E ela começou a cantar uma música que ela escolheu sozinha. E os caras, oh, mas peraí, alô, oh, surda, não sei o que, ela não parava. E aí o Emílio começou a gritar, oh, oh. Vai, eu posso escolher a música? Vai, essa filha, música, vai. Vai. Canta. Então vamos lá, então, demorou. Life is a mystery. Everyone might stand. Oh, oh, I hear you call my name. Meu Jesus amado. Pera. Ela acha que ela canta o que ela quer. It's like a little friend. I'm down on my knees. I wanna say you. Surda! Surda! Idiota! Ô, loira! Ô, Josiane! Ô, animal! Tá me ouvindo? I close my eyes. Oh God, I think it's for me. Over the sky. Help, help me. Ô, Josiane. Josiane. Oi. Você tem a música certa pra você cantar, não jumento? Não é a música que você quer. Pera aí. Não é a música que você quer. Tá, ah, não acredito. Não acredito. Vai, é demais! Ela já tá certo, like a pro. Por mim, ela já ganhou o ingresso! Então dá o ingresso? Ela merece! Já ganhou! Você tá uma dona, então eu sou muito garrafa, mano! Mas assim, sobre os convidados de quinta-feira, a banda de reggae. Ela não é muito conhecida aqui, digamos assim, fora do Sul, né? No Sul ela tem uma carreira mais consolidada. Não, só agora que elas... É, vai. Eles saíram de lá pra ver. Tá, pode ser. Aí, tipo assim, mas ela é muito conhecida, tipo assim, entre os jovens, entendeu? Eu digo assim porque meus colegas em si escutem essa banda, esse tipo de reggae que é cantado pelo Chimarruts. Mesmo que não seja uma banda tão reconhecida nacionalmente, realmente ela é mais conhecida no Sul, ela é uma banda importante, assim, dentro da proposta, né, no estilo, porque é uma banda que surgiu há algum tempo e continua com a mesma proposta, fez ajustes, mas não mudou tanto o estilo, né, continua. Sim, claro, é verdade. Aliás, eu diria que não há, ela se manteve tipo no mesmo ritmo, né? Não mudou, entendeu? Isso é bacana. É importante. Quando se preserva um estilo musical, eu acho importante, mesmo que não me agrade, como é o caso do reggae, mas sim, é importante. Helena Costa. Helena Costa do Bia. Eu não conhecia essa moça. O melhor da entrevista, eu diria eu, a convidada, ela contou umas paradas importantes pra quem, mas é pra quem viaja muito, pra quem tem como ir pro além do Brasil, é Europa e tudo mais. Mas o legal foi o Emílio contando das aventuras de Réveillon dele, tanto em Copacabana quanto em Paris, entendeu? Que ele ficou falando que em Paris não existe fogo de artifício. Quando dá meia-noite, o povo grita. Só deseja feliz ano novo e vão embora. Vão dormir, entendeu? E no Rio era uma zona, cara. Porque no Rio, na época que eles passaram o Réveillon, acho que foi em 93, os fogos ainda eram estourados na areia da praia. E aí era uma zona generalizada. Agora tá mais organizado, é tudo em balsa. Mas foi uma confusão, porque ele trouxe não só a mulher e o filho, mas como o sogro. Então pense, pense a zona que foi. Imagina, imagina. Você ouviu a entrevista? Sabe? Eu gostei. Tiveram várias histórias, né? Ela contou. É aquele tal negócio. Aí a turma começou a questionar no blog, falando, ah, mas você tá falando disso e tal, e tudo é uma questão de gosto, e é verdade. Se você gostar de tal lugar, você vai passar em tal lugar. Se você tiver com uma boa companhia... Aliás, de companhia também, ela falou que, pô, tem gente que viaja sozinho. Os caras falam, pô, eu acho a coisa mais ridícula você viajar sozinho, sem ter uma companhia, sem ter alguém do lado pra você viajar, né? Ah, eu gostei dessa entrevista porque eu sempre sonhei em passar um Réveillon no Rio de Janeiro, mas depois dos comentários eu mudei de ideia completamente. Putz! Vou ficar quietinho em casa mesmo, tá bom demais. Aí eu tenho que contar que a minha vontade de conhecer Machu Picchu é enorme. Eu só não fui ainda, porque não encontrei companhia. Então, mandem cartas, não tô brincando. Opa! Oi, Leite! Não, eu não vejo problema nenhum em viajar só. Eu até gosto de ir pra alguns lugares sozinha. Mas Machu Picchu seria um lugar que tem que dividir com alguém, né? Ninguém tem coragem de pegar o trem da morte. E eu não quero ir por agência, eu quero colocar a mochila nas costas e ir pra Machu Picchu. Lady. Então, oi. A gente pode fazer um esquema aqui no blog, tipo que nem vamos à Disneylândia com um polegar vermelho. Pode ser uma boa também. Seria legal. Putz. Seria legal. Obrigada pela sugestão. Sim, interessante. Obrigada. De nada, de nada. Tivemos outra convidada no programa da rádio. A senhora toda tatuada, agora super sensual, gravidíssima, Siang. Que por não, sinal, ela já teve o filho, ela não está mais grávida. Ela já teve o filho. Mas quando ela foi lá, ela estava grávida, não estava? Já ganhou mesmo. Olha só, já. Eu assisti o jogo, ela estava com a criança no colo. Que desgraça. Oh, mas assim. Não é falar mal, não, desculpa o termo, mas uma é que essa mulher tem, bicho. Rapaz, mas olha só, toda vez que eu vejo ela, eu me lembro da Casa dos Artistas 2, da qual ela participou, e teve aquele entreveiro todo com um dos gêmeos. Não, Deus, o livro, mentira, Silvio. Putz, olha só, é isso que eu tava, ia falar só agora. Foi o melhor momento, cara. É minha amiga, Silvio. É um dos melhores, cara. Imitação sensacional, velho. Eu ria demais. É mentira, Silvio. Mentira, Silvio. Que fazia era o Vinícius, fazia bem pra caramba. Eu sou minha amiga, Silvio, quando usou a voz. Ela tava lançando um livro agora, é isso? Sim. Ela lançou já o livro dela durante falando sobre a gravidez. Gravidez. Sexo na gravidez. Sexo na gravidez. Se eu não me engano, ela não lançou um livro um tempo atrás de contos eróticos? Sim. Lançou. Não foi só, lançou um livro. Exatamente. Lançou um livro e um CD junto. O contraste, então, é uma beleza, né? Primeiro lança o livro de contos eróticos e depois fala sobre a beleza da gravidez. Não Leite. Sabe o que ela tava falando? Ela fala gravidez. De fazer sexo grávida. É. Fazer o Celso. Ela falou grávida. Que fazia todo dia. Ela falou todo dia, pode fazer, não tem problema. Entendeu? Coisas desse tipo. Essa criança deve ter tomado tanta paulada na cabeça. É, peço desculpa que eu não escutei. Eu particularmente não gosto da Siang. Eu tava falando do programa do Jô. Eu assisti gosto. Porque eu gosto do Jô, na verdade, né? Eu gosto das entrevistas, mesmo que o entrevistado não seja lá aquela coisa. Ah, depois ela cantou. Ela cantou o quê? Tipo, ela não canta, né, gente? Eu andei sabendo. Alguém pode contar pra ela que ela não canta? Lady. Ah, mas aquela boquinha. Mas assim, Lady, você assistiu a entrevista, não é? Sim. E assim, andavam falando na entrevista, porque eu não assisti, infelizmente, porque nesse horário eu tenho outras coisas pra fazer, repostar e tudo mais. Mas assim, disseram que o Joe ficou muito, digamos assim, não vou dizer impressionado, porque o Joe, né, ele ficou, digamos assim, surpreso com a beleza do namorado dela, entendeu? Que diz, teve uma hora que ele chegou até a dizer que não queria a canja dela, queria que o namorado dela fosse também pra entrevista, entendeu? Nossa, cara, e sabe que eu achei legal os caras do Pânico lembrando? Quando o Sabá foi na rádio, cara. É porque esse Sabá, ele foi na casa dos artistas dois, ele entrou na casa pra tirar satisfação com a Siang, porque não tava gostando do comportamento dela na casa, aquele negócio, que a dela com o Gustavo. Ô, Silvio, eu amo essa mulher, Silvio. É verdade. Jeito, então... Ai, não, tu que acompanha a vida da Siang, esse... O cônjuge dela é lutador também, é isso? É, não, o atual eu não tenho muita informação, assim. Eu não peguei muito, tipo, informação. Mas do tipo do Gustavo e do Sabá, eu sei alguma coisinha, assim. A Casa dos Artistas A2, né, que foi uma das melhores, né, bicho? Vocês não, assistiram mesmo legal. Isso? Que legal. Pô, eu assisti. Não, a Carola, Mariana Kupfer. E a Carola? E a Carola Scarpa. Carola matou a pau, cara, naquela casa lá. Putz, era muito bom. Tinha o X, mano, lembra do X? Camarada X. X, rapaz. X é sensacional. A Joana Prado é dessa também ou não? Sim, a Joana Prado, a tiazinha, rapaz. Disse que ela era uma serviçal de primeira, cara. Tiazinha. Limpava a casa que é uma beleza, cara. Tem cara. Na casa. Kainan, eu acho que tu trabalhou por esses lados lá da casa, tu sabe de tudo? É, porque eu, digamos assim, eu sei que muitos aqui não gostam, mas eu gosto de reality show, cara. Big Brother, Casa dos Artistas, No Limite, eu gostava pra caramba, entendeu? No Limite era bom, né? Sensacional. Bacana. A Ilane, a gordinha. Pô, a gordinha. Foi o primeiro reality show que fez sucesso no Brasil, No Limite, entendeu? Muito bacana. Foi a Casa dos Artistas, não? Não, No Limite. No Limite foi o primeiro. No Limite foi o primeiro. Depois veio a casa. Uhum. No Limite. Era muito bom. Muito bom. Lembra que tinha um amendoim, cara? Deixa eu falar. Tivemos outra entrevistada também, a Miss Mundo, mas acalmem aí, né? Porque dessa vez é uma mini Miss. Ih. A Natália. Tchucu, fala um pouquinho pra gente, fala. Diz, só um pouquinho. Dizem que rolou. Ai, bonitinho. Dizem que rolou um baita de um esforço pros caras conseguirem entrevistar ela. Porque ela era muito tímida. Tipo, ela era uma Maísa às avessas, entendeu? Porque a Maísa é uma criança muito falante, gosta de falar. E a nossa querida Minimis não é muito chegada a conversar, entendeu? Ô, Kainan, que foi... isso, cara? Ela é uma pessoa de uma conversa muito complexa, né? Malu Magalhães, cara? Oi. Tipo, Malu. Oi. É. Não. Mas o legal é que a menina não falava, eles começaram a falar com a mãe dela. E a mãe dela, rapaz, ela participa de campeonato de arrancada. A mãe dela é muito... De arrancadão, que delícia. Coisa sensacional. Ela dirige. Não, cara, ela era apresentadora de programa lá na cidade dela também. A mãe dessa menina era uma multimídia lá na cidade dela. Dona do Arredo, supermercado, os dois irmãos. Pô, imagina ela na arrancada, maluco. Eles gol 1.0. É rosa. Rosa. Penélope purpurinhada. Penélope charmosa. Um dia vou ter um Fusca rosa. Oh, mas eu não sabia que tinha esse concurso de Miss Mundo Mirim. Faz tempo que isso acontece? Acho que ninguém sabia. Bem-vindo ao clube. Descobri hoje. O que não falta é concurso de beleza atualmente. Tem concurso até pro bumbum mais bonito do mundo. As pernas. É brasileiro, né? Que é brasileiro. Brasileiro. É nós, né? É nós. De alguma forma. Né? Não é nós na fita. Ai, ai, ai. E o que faz uma mini Miss Mundo? Brinca de boneca, né? É. Não, cara, e o incrível. Capa de revista pra mamãe, faz propaganda pra Ripilica, Ripilica. É tigre, ter tigre. Ah, não, esse é pra garoto. Beleza. O incrível é que não teve prêmio nenhum, né? E eles que pagaram toda a despesa do curso. Foi a família dela que pagou tudo, né, cara? Isso é uma coisa que os pais, eu acho, que querem que o filho apareça, que acham bonitinho. Não. Leide, não. O exemplo da mãe falando sobre isso, que é os pais que influenciaram ela, foi até engraçado. Que ela falou assim, que o pai dela é gremista, ela é gremista e ela torce pro Internacional. Quer dizer, então ela tem ideias próprias. Ela faz o que ela gosta. Será? Será? Não, mas presume-se assim, acho... que se ela gostaria de participar desse concurso, acredito eu que ela deveria ser uma menina espuleta, que falasse bastante, exibida. Tipo a Maísa, a desbocada. Se ela não fala, se ela é tipo café com leite, acha que ela ia se propor a participar de um concurso, assim, ela nem entende o que estava acontecendo. Mas assim, a menina, imagina assim, um concurso de Miss, assim. Tipo, se ela, quando ela crescer, será que ela vai colocar "eu sou a Mini Miss Mundo" no currículo dela? Vai não, colocar no Orkut, vai... né? Minha comunidade, fui Mini Miss Mundo. Fui Mini Miss Mundo, e você? MMM. Só para quem foi Mini Miss Mundo, só vai ter ela. Só não, VIPs, mas... só Mini Miss. Tipo assim, Mini Miss Mundo, eu fui. É, bem nessas mesmo. Não, só vai, cara, ter ela. E o Silveirinho, que quase acabou com a vida da menina, ia ter traumas super complexos na sua adolescência e quando fosse adulta também, que ele virou pra ela e falou que Papai Noel não existe. Aí o Emílio, você tá louco, velho? Você tá louco? Como é que você fala isso? Menina de 5 anos, véio, o cara falando que Papai Noel não existe. 5 anos, um pecado. Não, se bem que eu soube que Papai Noel não existe aos 7, entendeu? Pô, você lembra? Não tem problema, porque Samir achava também que o Papai Noel existia até ele ler o meu post de sábado. Exatamente, eu descobri agora, 24 anos, cara, rapaz. Como eu sou de uma família muito humilde, eu nunca acreditei em Papai Noel. Não perdeu nada, viu? Você não perdeu nada. Só, é porque, tipo assim, vamos dizer assim, eu, quando eu era pequeno, eu pedi apenas uma coisa. Eu pedi um videogame, ou um jogo, ou alguma coisa do tipo. Criança, né? 7 anos eu pedi demais, cara. 7 anos eu pedi uns 7 cartuchos pra minha mãe comprar. Eu era uma criança muito abusada, cara. Aí não, eu só ganhei 3, aí eu desconfiei da existência, entendeu? Pô, não existe Papai Noel. Aí eu bom percebi que... O bom que era uma criança vingativa, bicho. Eu chegava no prézinho lá na primeira série, ô, te conto uma coisa, Papai Noel não existe não, velho. Já que você não podia ter, não deixava que os outros tivessem nada, ah, né? Os colegas meus chegavam, olha que eu ganhei Papai Noel. Mas é trouxa, meu. Seu pai foi lá e comprou e colocou escondido lá e você não viu, otário. Deixa eu contar, eu não tenho muita lembrança de infância, não fui uma criança serelepe, não tive muita infância, enfim. Mas eu lembro de um único Natal, que foi quando eu ganhei a minha Cici cor-de-rosa, o sonho de toda a minha vida. Com rodinha. Coisa mais linda. E aí, aqui na cidade, as pessoas andam muito de bicicleta. Quando eu vim pra cá e vi um monte de bicicleta parada na frente do banco, eu achei que ia ter um passeio ciclista. Hoje, eu já me acostumei com a ideia. É, tipo, beleza. É o ciclo, eu né? Sou tipo, é o ciclo. É o ciclo. Eu sou de Santa Catarina, lá tem muito morro, não dá pra andar de bicicleta. Não dá. Pode ser. E aqui todo mundo anda de bicicleta. Mas, enfim. Eu tenho uma bicicleta. Pratica mountain bike, é morro. Mountain bike é bom, é morro. É, mas não dá, tem morro no sul que não dá pra carro subir. Okay. Enfim, aqui, eu tenho uma bicicleta também, linda minha bicicleta. Okay. E aí, um tempo atrás, eu lembrei da minha CC. E eu fui procurar uma CC de tamanho maior, sabe? Não existe mais. Quero aqui deixar meu recado pras pessoas. Vocês estão falando de bicicleta aí, cara? Fazer um apelo. Deixa eu fazer meu apelo, Leandro. Se alguém tiver uma CC de tamanho grande, mesmo que ela esteja em péssimo estado, entra em contato comigo, porque é o meu desejo ter uma CC novamente. Eu mando reforço. Ah, eu compro, eu pago caro pela CC. Já que nós estamos no ar, eu queria fazer um desafio ao senhor Samir Palma, porque nós estamos chegando no Natal, certo? Neste podcast, na edição de Natal do ano passado, este senhor, Samir Palma, ele furtou uma garrafa de sidra na nossa comemoração de Natal. É, isso de não pêssego. Foi furtado, isso não foi falado no programa, né? Porque ele deu um migué. Não sei se vocês podem até reparar na gravação que ele desaparece um momento. Pois é. Nesse momento ele pegou a garrafa de cidra e botou no carrinho dele. Naquele Monza 93, você ainda tem, sabe? Aquele... Tenho, lógico. Bebe pra Monza. Caramba. Então, escapamento que parece uma bombinha, cara. Isso. Cada vez que você passa mais parece uma bombinha que estoura. Ai, que susto. Pois é, entendeu? Aí eu queria fazer um desafio ao Samir, uma partida de poke no Panicast de Natal. Quem ganhar leva uma cidra. Quem ganhar leva a cidra de pêssego? Leva a cidra de pêssego. Tá você fechado. Tá vai mais ligar? Lógico? Tá fechado. Panicast então. De Natal, certo? Panicast de Natal. Logo tá aí. A gente disputa a partidinha, certo? Muito maravilha, bem. Maravilha, viu? Beleza, que isso se que cumpra, então. Que isso se pode. Cumpra. Pra finalizar o programa da rádio, teve o Fala Que Eu Te Chupo. Ah, é com o Cebolão. O Cebolão destaque. Cebolaça. Cebolão, fala, Samir, do destaque, vai. Não, o Cebola, né? O Cebola infernando a turma. E aí ele liga. Primeiro ele ligou falando que era o Cebola, depois ligou falando que era o Anderson, depois que era o Cebola de novo. Aí os caras já não aguentavam mais, né? Vai, Cebola, vai. Pelo amor de Deus, desliga, filha da mãe. Cebola, nosso companheiro, né? Ele deve ter enchido o saco mesmo. E o problema vai ser a gente ficar escutando ele o resto da semana contando o que falou ao vivo com os caras. É. Tipo, como assim? Como se fosse a Odisseia, entendeu? Uma Odisseia total. Eu liguei e foi uma emoção ligar. E eu consegui ser atendido. Aquela Odisseia toda, entendeu? Tipo, Cebola é uma figura. Na verdade, figura. A gente tá falando porque adora o Cebola. Superman ao contrário, total. Que delícia, velho. Carai. Mas vocês falam do Cebola porque vocês têm inveja, que ele tem até um nós fã. Nós temos inveja porque ele consegue falar com o programa. Ele tem carta branca no programa, mas a gente não tem, entendeu? A gente não consegue falar, ele consegue. Isso nos deixa um tanto quanto invejosos. Isso é algo que eu definitivamente tenho que assumir. Só um último destaque do Fala Que Eu Te Chupo, que já é uma tradição de todos os falas, é o nosso querido Silveirinha Vai às Compras. Opa! Sim! E ele veio com aquele chavequinho pra cima dos padeiros, dos pizzaiolos, como é que foi? Você lembra ainda? É sempre daquele jeito, né, rapaz? Só no chavequinho, aí chamou, depois chamou outra mulher, porque atendeu mulher dessa vez. Isso que foi legal. E daí ele começou a falar, adorei você, não sei o quê, e depois já chamou outra pessoa, e aí ele continuou com a mesma coisa. Foi bacaninha. Mas assim, antes de encerrar o programa, eu queria só fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham que de 2008 pra 2009 alguém sai do programa? Facão 2009. Facão? Vai rolar o facão? Será que rola? Eu gostaria que rolasse, não precisa dizer nem quem, né? Na verdade, agora eu teria duas vítimas. Mas acho que o meu pedido não será atendido. Samir, você acha que vai rolar ou não vai? Eu acho que não, como já é uma característica. Acho que só o Japa que saiu de todos esses anos de facão. Ah, sim. De facão, e você, né? Lê? Acha que acha... sai alguém? Ah, eu acho que não. Acho que o elenco agora tá bem enxuto, então acho que vai ficar sem, vai ficar um buraco. Aqueles que ainda não emplacaram, eu acho que eles emplacam mais cedo ou mais tarde, entendeu? Tem que dar tempo ao tempo. É porque é um ciclo, né? Então... É um ciclo. Então é vai um continuar ciclo. O negócio. Então aí, o ciclo pode o ser Rabin, que mude. O Rabin não era lá muitas coisas, mas as piadas dele que ele tá contando no lugar do Gabiru tá melhor do que o Gabiru, né? Pô de Deus, cara. O Gabiru dava umas escorregadas brutal então, nas o piadas. O ciclo do Gabiru já foi. Agora é o ciclo do Rabin. Ciclo do e Rabin. Como tudo é um ciclo do Rabin, né? Este podcast também teve seu ciclo e está se encerrando. Infelizmente. Como vocês perceberam, finalizaram esse programa as quatro figuras mais ilustres, ó. Desmerecendo os outros que passaram por aqui? Não. Vou agradecer, obrigado. Na verdade, né, os que passaram e pegaram o bonde e já abandonaram, mas agradecer também quem permaneceu até o final. Samir Palma, valeu. Considerações finais. Olha, é isso aí. É, como eu disse no começo, eu reitero. E falo que foi um prazer mais uma vez, Dari. Você comanda muito bem este programa. E é lógico, uma presença feminina deixa um outro aroma no ar, né? Fica uma coisa mais cheirosa. É um outro negócio, né? Não é só esses caras, esses cueca filha da mãe aí. Um abraço! Ui, que sustinho! Pois é. Kainan ficou com a gente até o final. Olha só, muito obrigado, Lady Dari. Você é uma apresentadora simplesmente formidável. E assim, o programa. Eu só tenho umas coisas pra dizer. Eu só tenho uma coisa pra dizer, assim, é pro meu fã-clube, né? Vocês sabem, eu tenho um fã-clube. De novo. Sim, é, um recadinho, é porque nunca é demais relembrar, né? Lembre-se, me paguem um sorvete de casquinha e ganhem uma bitoquinha. Boa noite. Puta, que nossa, velho. Nossa, velho. O Carlão e o Senna agora distribuindo bitoca. Leandro Resenha, de nosso Mineirinho. Uai, Mineirinho. Cadiquim, né? Obrigado aí, foi muito bom participar desse cast. Tchuca, tchuca. Ai, cadê o neném? Cadê o neném? Ai, ai, ai. Ah, vai, tá bom, vai. Imita o Didi, vai. O Zacarias, imita o Zacarias, é, vai. Cheio de graça, encerramos mais um podcast. Continue acessando o blog www.universopanico.com.br. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Até que vem. Eu sou peixe de casquinha com calda, tá? Não. Eu acho que esse negócio aí do podcast, do Universo Pânico, eu acho que o ciclo está chegando ao fim, cara. Vou deletar o blog, peraí. Deixa eu deletar o blog aqui que já acaba. Pânicast. Alô? Tá cortando. Cortando. Beijo. Tá cortando. Dari. Nossa. Nossa, velho. O ciclo da conexão da Dari tá acabando.